dor te toma por demais. Se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti orando, intercedendo assim. Puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Buscando a salvação, e nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. A Mãe Santíssima me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, berros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Porta do céu.